3170, identifique, desça e mantenha 2000 pés. Na chegada a Mari, o ajuste 1010 acusa o localizador. Seguinte, aguarde o Serra Vitor 366, o tanto 3170, mantém inicialmente o perfil da Star e será autorizado mais à frente. É, Paulo 121 decimal 9. Chame Solo 121 decimal 9. November Kilo, bom dia. Reboque do portão 01, para qual posição? Autorizado, iniciar o reboque na escuta permanente. estar presente, caso tenha condições, 366 em descida para 2500, responde completa final do RNAV 1010. Capitão 31, 30, completa final, torre 186. Rono 186 com a torre de Salvador, Capitão 31, 30. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, cordial, bom dia, Capitão 3170, final do ILS Whisky, na pista 10, estabilizado. Bom dia, 3170, reporte externo. Portará externo, Capitão 3170. Externo, 23170, livre pouso na 10, vento 070 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso na 10, 23170. Um 70, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, 31 70, grave, um bom dia. Nono Salvador, cordial, tá 3170, livrou a 10. Tan 3170, boa noite, táxi Alfa Juliette, até o pátio 3, remota 02. Alfa Juliette, pátio 3, remota 02. Para o Tan 3170. Oscar November Kilo, boa noite. Strip 5556. Desça e mantenha 3 mil pés na chegada mar e 1010, 1010. 5556, 2000 pés, livre LF, acordo estabilizado no lock. Boa noite, está 3520, atingiu no 5010, na informação, alto. 3520, desse mantenha o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, 3520. M Torre, 198, só meia dúzia. Então, eu vou travar para o Panais 35556. 5556, boa noite, avistado. Checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 070 graus com 9 nós, o altímetro no 0, 1 no 0, confirmando autorizado o pouso na 10. B520, autorizado ELS, reporte estabilizado, desce para 2010, ajuste no 0 no 0. Reporte estabilizado, 3520. B5556, no solo aos 32, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 01.